Odeio as minhas letras. Se nada importa, então por que não posso estourar minha cabeça? Não tem sentido, cara, e eu não tenho planos. Quanto mais me conheço, mais odeio quem tô me tornando. Tô partindo fora, eu vou bater as portas, sentado na cadeira, esperando a morte chegar. Os cortes nos meus braços são autoexplicatórios. Não há motivo pra esconder o que eu faço. Valeu, eu. Sinto algo em mim rasgando, como se parte de mim estivesse ali morrendo. Eu tô apodrecendo, minha carne definhando, como se tivesse 1 milhão de molas me apertando. Purple Guy. Referência no final da música, Purple Guy.